Vigilância, doito de Jona, aguardando chegada a Cali para Salvador, pista 28. Está reautorizado via chegada a Cali, pista para 2017, informe estabilizado. Afirmativo, 2000 via Cali, 3732, reportará. 730, final da 28, baixado e travado. 3859, seu solo foi aos 42, livre à esquerda, chama o solo 21, décimo 9. 219, está presente, 59. 3730, ajuste no 0 no 7, informa os últimos 90 metros, pista 28 fechado, os últimos 90 metros, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, corrigindo pista 28, vento 290 graus com 05 nós, 3037. Ciente autorizado, pouso na 28, altímetro 10 no 7, ciente do final da pista, não utilizável. Pista livre, aeronave da companhia em mais 5 segundos só com o solo. Ajuste no 0, no 7, os últimos 90 metros, pista 28 fechado, os últimos 90 metros. Da ciente, 9400. Salvador, tá 3454, informação Lima. Tá 3454, identifique chegada Cari, pista para o nível 050. Cari 050. 1-4-0-5. Então, 3730, seu solo foi 4-5, livre agora à esquerda, chama o solo 21-9. 21-9, então, 3730. Tá 9400, tráfego avistado, livre pouso, pista 28, vento 310 graus com 04 nós. Tá 9400. 9400, tem um pouso autorizado. Juliette, gate 08. Alfa e Juliette para o 08, tá 3730. ILS 3732 complete a aproximação, chame torre 18.6. Controle, o TAN 3454 está efetuando um desvio à esquerda para evitar uns cômodos aqui. Todos os desvios TAN 3454, informe agora na proa de cara. Positivo, mais 5 milhas já dá para bater. Torres, Salvador, 3732, bom dia, final da 28. Continua a aproximação, TAM 3732, ajuste no 07, mais 15 segundos, aeronave da companhia toca o solo. Sua aeronave é o número 2 para pouso em Salvador. Os últimos 90 metros, pista 28 fechados, conforme Notan e Atis. Últimos 90 metros. Obrigado, aguardando a pista, TAM 3732. Salvador Control, good evening, good morning, Avianca Brazil 6311. Avianca Brazil 6311, Skoka Dance level 050, repeat your level. Skoka Ident 050, repeat your level 6311. Para Porto Seguro, chame controle 400, seu solo foi aos 48, chame agora o solo 219. 732, tráfego avistado, livre pouso, pista 28, vento 300 graus com 05 nós, TAM 3732. Sente pouso autorizado 28, TAM 3732. 732, copiou? Afirmativo, pouso autorizado na 28, TAM 3732. Afirmo. Agora. Prazer, fica entregando. 2000, 2017, 2017, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 7-3-2, seu solo foi 5-0, livre à esquerda, chama o solo 1-2-1, decimal 9. Esquerda 2-1-9, tá 3-7-3-2. Salvador, bom dia, tá 3-7-3-2, livrou na sua escuta. Bom dia, tá 3-7-3-2, táxi de Alfa, Juliette, que é 0-9. Alfa, Juliette, 9-3-7-3-2. Gol no 923, aguarde a cópia nível 360, Guarulhos. Guardando, poderia me adiantar a subida? Só ligou. Alfa Golf Sérgio, está livrando a terminal, mantenha 085, chame Recife na frequência 133.25 e alternado 128.8. 133.25.288, Alfa Golf Sérgio, muito bom dia. Mike, correção, papá, Mike Bravo, papá, Salvador. Qual a posição? Entre, Mike Bravo, papá. Quatro, está reautorizado via para 2000 pés, 1017, ponto estabilizado. Via para 2000, 0097, ponto estabilizado, 3454. Lima, Globo, Toma, Lima. Oi, da Globo, bom dia. Está na identificação, aqui é a 37. Foi na proa de Jona, aguardando a chegada de Cari para Salvador, pista 28. Brazil 611, establish hard localized runway 2. Bianca Brazil 611, call tower 118.6. Call now tower 118.6, good day. Hello tower, good morning. Bianca Brazil 611, establish ILS runway 28. Left 90 meters of runway 28 are closed. Altimeter 1017, check land gear. 1017, landing gear down and lock it. Avianca 619. 6311, clear to land, runway 28, wind 260 degrees, 05 knots. The last 90 meters of runway 28 are closed. But the last 90 meters of runway 28 are closed, clear to landing, Avianca Brazil 619. Golno 605, copia. Golno 605, prossiga. Voo 1605, autorizado Galeão, nível de voo 360, via peso Luno 4, Toquinha, Peralfa 317, decola da 28, mantenha pro até 3 mil pés, após curva à esquerda na saída Gole, Blaze. Transponder 5007, controle 119.35. Autorizado Galeão 360. Six three one one on the ground at 58, turn left, contact 121, that's small liner. Turn left, contact ground 121, good day. For you too. Problema aqui no equipamento. Autorizado Galeão, 360. Decolando da 28, aqui 317 alfa, após 3000, curva na esquerda, Dolly Blaze é o PP da saída, 5007 no código, 935 é o controle, gol 605. Só um momento. A minha caminha 311 na escuta. Bom dia, senhorita. Bom dia, táxi Alfa India Gate 01. Alfa India 01, 6311. Bono 605, rota Upper Zulu 14, Toquim, Upper Alpha 317. Decola da 28, mantenha pro até 3 mil pés, após curva à esquerda na saída Gole com transição Blaze. Afirmativo, rota Uniform Zulu 14, até Toquim, após 317. Gole Blaze na saída, gol 1605. Bom, no 605, cotejamento correto, chame pronto para puxar acionamento. Apontarão 605. Bom, no 923, copia. Copia. Bom, 1923, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Peruísque 58. Decola da 28, mantenha pro até 3 mil pés, após curva à esquerda na saída Gole, Gonza. Transponder 5576, controle 119.35. Guarulhos 360, via Peruí 58, decola da 28, mantém a porta até 3000, esquerda agora e Gonza subida, transforma 5576, controle 1935, ouro 923. Bom, no 923, cotejamento correto, chame pronto, agora puxa acionamento. Câmara. Papatango Lima Zulu Golf, copia. Copia. Papatango Lima Zulu Golf, autorizado Sierra November Zulu Whisky, nível de voo 040. Decola da 107 com curva direita na saída da AEL, transponder 5004, controle 119.35. Controle Golfo, atualização 2040, vou dar uma seta direita da AEL, controle 5026, mais 4.04. Lima Zulu Golfo, cotejamento correto para acionamento e táxi, chame a torre 118.6, confirme pessoas a bordo. Não entendi o PLB, por gentileza. 02, tá. Gente, bom dia. Nível 085. Opa. TAM 3663, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Peruísque 58. Decola da 28, mantenha pro até 3 mil pés, após curva à esquerda na saída Gole com transição Gonza. Transponder 5006, controle 119.35. Gente, será a coordenada, guarde cópia, então 3663. Guarda, 3663. Paciente da Lima para Brasília, o nível proposto, o 380. Abjante 67, 2683 de Jona, Juliette, Oscar November Alpha, para a chegada Cari, pista 28. Aceita, 360, centro da Lima. Gente, aguarde. São 3663 na escuta? Na escuta. O Centro Recife não autorizou o nível 360, copia o 340. Aguarde. 380 então, por gentileza. Gente, vou fazer uma nova solicitação, não sei se eles vão aceitar, aguarde. Aguarda, 3663. Salvador, tá 3454, bom dia. Bom dia, tá 3454, táxi via Alfa, Juliette, gate 06. Alfa, Juliette, 06. Copia. Volto para cópia. Então, 3663, autorizado Guarulhos, nível de voo 380, via Peruísco 58. Decola da 28, mantenha pro até 3 mil pés, após curva à esquerda na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5006, controle 119.35. Autorizado Guarulhos, 380, via Peruísco 58. Decola da 28, mantenha pro até 3 mil, após curva à esquerda na saída Gole, Gonza. 5006, o transponder 1935, controle, SAM 3663. SAM 3663, cotejamento correto, champion para o puxo e funcionamento. Camarada, 3663. SAM 3304, copia. Na escuta, 3304. SAM 3304, autorizado Brasília, nível de voo 360, via peso 17. Decolada 28, mantenha para até 3 mil pés, após curva à esquerda na saída Gole, transição ao fito. Transponder 5014, controle 119.35. Autorizado 360 para Brasília, Upzulu 17. Decolada 28, mantém a proa até 3000, após curva esquerda, na Gole, ofício. 5014, transponder 119.35, controle 3304. Tá, 3304, cotejamento correto, chame pronto para o puxo e acionamento. Chamará 3304. Bom dia, tá 3859. Bom dia, tá 3859, copia 360. Afirmativo, copia. Tá 3859, autorizado Curitiba, nível de voo 360, via Peruísque 58, prego, DCT Sorocaba, Peralfa 310, decolada 28, mantenha pro até 3 mil pés, após curva à esquerda na saída Gole, transição Gonza. Transponder 503, controle 119.35. Autorizado Curitiba 360, via Peruísque 58, depois Sorocaba, via 310. Chama o controle 1935, Gole 11 a sair, transporte 5673. Tá, 3859, autorizado Peruísque 58, prego DCT Sorocaba, Opera Alfa 310, nível 360. É cola da 28, mantenha pro até 3 mil pés, após curva à esquerda na saída Gole e Gonza. Transponder 5013, controle 119.35. Afirmativo, autorizado Curitiba 360, eu peço 58, é prego, DCT Sorocaba, após o prof 310. Decola, mantenha pro 3 mil, Gole e Gonza, 5673, transponder 0035. Vou transponder 5013. 5013. Protejamento correto, chame pronto para puxa acionamento, tá? 3859. Bora. Puxa acionamento, voo 605, posição 3. Voo no 605, autorizado, chame táxi. Veja, fala táxi, 605. Golf, prepare a mude agora a sua saída, decolando a 17, realizará a saída coral. A curva permanece à direita, porém a saída agora é coral. Positivo, saída coral, Lima Golf. Está acionado para o táxi. Nível táxi, o ajuste 1017, o POB 1202. Afirmo. Nível táxi, reporte para ingresso, pista 17. Obrigado. Negativo, senhorita. Estamos indo para São Paulo. Ah, ciente. É, eu não tenho aqui o plano no sistema. Eu posso checar aqui o horário do Natan para saber se está pela Opera Whisky 58. Aqui, só olhando os planos aqui que eu já tenho, estão autorizados pela Opera Whisky 58. Grato então, senhorita. Opera Whisky 58. Se a senhora puder me adiantar, qual é a subida, por favor? Gole com transição Gonza decolando da 28. Gole Gonza, grato, senhorita. Reporte quando pronto. Aliás, matei Lima Zulu Golf, retornará em breve. É o pronto para a decolagem. Salvador, TAM 3304 para o push e acionamento. Está no gate 02. TAM 3304, coordenando com a equipe de solo que após o início do táxi do Boeing da Gol à retaguarda, está autorizado o pushback acionamento. Chame táxi. Posando a nave da Gol, autorizando a chamada para o táxi, TAM 3304. Reporte Interlagos. Descendo para mil pés, corredor forte, apostará Interlagos, juiz que Bravo Zulu. Para o táxi, go, ONU 605, ONU 42 a bordo, 3 horas e 41, Campinas. No 605, táxi via Índia Alfa, próximo do ponto de espera na Golf, torre 18.6, o ajuste 1017. Bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 18.6.